com a gente, vai ficar na saudade. Imperatriz, vai sacudir essa cidade. Sou verde e branco, amor, bate no peito, tanta emoção. Coisa linda! E ser feliz. Amor, Imperatriz! Obrigada, Imperatriz! Eu sou. Sou verde e branco, amor, bate no peito, vamos junto, tanta emoção. Vamos junto, doutor! Vendeira e ser feliz. No carnaval, brincando, Imperatriz! Brincando com as palavras. Meu samba se fez poesia. Aí tá certo. Se prepare pra sonhar. Viajar na fantasia. Em cada brinquedo a herança do bom tempo de criança. Oi. Esqueça a realidade. Libere a sua imaginação. Vamos colorir a folia. Brincar e transbordar de alegria. Volta comigo volta. A ser criança. Em cada história uma lembrança. Correr, pular, cantar, sorrir. Eu quero me divertir. Volta comigo a ser criança. Em cada história uma lembrança. Correr, pular, cantar, sorrir. Eu quero me divertir. Nessa ciranda, cirandei de pés no chão. Empino pipa, solto o peão. A cada jogo, uma nova emoção. E na avenida, eu sou campeão. Amarelinho, eu vou pular. No bambolê, vou bambolear. Tem bola de gude de futebol. Boneca de pano, que fascinação. Que maravilha, a minha nação. Sou verde e branco, amor. Bate no peito, tanta emoção. Vem delirar e ser feliz. No carnaval, brincar na Imperatriz. Sou verde e branco, amor. Bate no peito, tanta emoção. Vem delirar e ser feliz. Pare pra sonhar, viajar na fantasia. Em cada brinquedo a herança do bom tempo de criança. Esqueça a realidade, libere a sua imaginação. Vamos colorir a folia, brincar e transbordar de alegria. Volta comigo a ser criança. Em cada história uma lembrança. Correr, pular, cantar, sorrir. Eu quero me divertir. Volta comigo a ser criança. Em cada história uma lembrança. Correr, pular, cantar, sorrir. Eu quero me divertir. Nessa ciranda, cirandei de pés no chão. Empino pipa, solto o peão. E o meu caralho, a cada jogo uma nova emoção. E na avenida eu sou campeão. Amarelinho eu vou pular. No bambolê vou bambolear. Tem bola de gude de futebol. Boneca de pano que faça de baiana. Que maravilha, a minha nação. Sou verde e branco, amor. Bate no peito, tanta emoção. Vem gerar e ser feliz. No carnaval, brincar é gratis. Sou verde e branco, amor. Bate no peito, tanta emoção. Vem gerar e ser feliz. No carnaval, brincar é gratis. Sou verde e branco, amor. Tanta emoção, vem delirar e ser feliz. No carnaval, brincar na Imperatriz. Muitas graças, Imperatriz.